435 para 200. Entre 5 no 7, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meia, chegada e pit. 4000 pés, no 0 ou no meia, chegada e pit. Se tudo parecido vai na frente de pit. Mantém o fecho da chegada, tem 3 5 no 7. Zero graus, 202. Aline, cola da 28, boa 90, se estressa. Tribunal 73 está liberado a velocidade. Obrigado. Fala um pulo de carga. Salvador, é lá do Alpine. Alpine, prossiga. Alpine, prossiga. Eu já acho que ingresso para o principal. Controle 1-2-0-2-8-0. Até 2500 pés, depois do controle 2-0-0, gol 9033, bom dia. Controle, gol 9033, bom dia. Gol 9033, bom dia, contato radar. Estive mantendo o gol 400, mantendo por até 2500 pés. Possibilidade de cruzar a esquerda, forma de pés na rua, controle agora. 9033, curva esquerda então na praia 230, tem condições? Afirmo, melhora bastante. Praia 230, gol 9033. Na esquerda, controle? Gol 9033 negativo, tem atrativo na sua posição de 11 horas, 12 milhas, rumo à situação do 070 em descida. Após passagem do nível 070, autorizado para de Leda. 070, cruzamento de nível, Leda, gol 9033. Salvador, o chamei 625, como é que é? O chamei 625, aciona a identificação. É 225, contato radar, deixa manter 050, chega de pitch. 033, autorizado Leda. Leda, Rafael, Cetrão. Cidade de coordenada motiva, controle do gol 9033. tarde. Muito obrigado. Três por Edmote, autorizado. Muito obrigado, controle. Vai, ótimo, 9033. 35973, voa USA, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporta a estabilidade. Voa USA, autorizado ILS Zulu, para 28, reporta a estabilidade, 5973. Para 225, prossiga. Para 225, a barra da autorização, a chama só para Recife, frequência 1251, alterna 13395. Pois a Luda 28, 5973. 5973, chama a torre 1 no 895. 895. 13517, informe pista e usa agora 10. Sou a Pelô, da intensidade de chegada, e mantenha 4.000 pés. Sente, pista 10, Pelô, Papá Eco Lima Oscar, confirme? Afirmativo, Papá Eco Lima Oscar. Sente, está presente na proa de Pelô, da 3517. Eu chamei minha 225, pista em uso agora é a 10, vou a ponte para intensidade de chegada, ponte. E disse, mantenha 050. 050, vou a ponte. Salvador, bom dia, gol 1996. Gol 9996. Aciona a identificação, deixa para nível de voo 060. Na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, pistinhos agora é 10. Ok, pistinhos 10, chegada Bonfi, gol 1996. Espera aí, que bom, 9996. Canal 23 avistado, foi autorizado para cabeceira 28.200 graus, 142. Autorizado o pouso, avisou agora o Rio 5973. Está confirmando o vento? 200 graus, 142. 540, autorizado com fim, nível 360, viata resoluto 21, saída radar, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5112, coteja. 360, outro Alfa Zulu 2-1, decola no perfil Argonne, com Lessa, controle 208, posição 25, 1-2, o azul, tá 0-4-0. Planejamento correto, chama para buscar cruzamento. Formaremos o cruzamento, 4-0-4-0. Câmbio 73 no solo 1-9, libera próxima esquerda, no solo 1-2, 1-0. Solo 1-2, 1-5, 973. Solo 9-9-6, só um preço desligado. 2-6-0. 7. Gol 9-9-6, mantenha no máximo 2509, vai ser o número 3 na aproximação. 7-2-5-0, Índia Apache ou Apache 3? Índia Apache, Apache 3, o 9. doutor 961 para o táxi da Contra, sobe a bordo, 3:20, doutor Lucia, alterna Campinas. Com 39 a bordo, altímetro no 017, táxi via Índia Alfa, ponte espera da 10, chame torre 18, decimal 9, sem tom louco. Índia Alfa, no ponte espera, torre 118, 95, ou no 961, cuidado com a gente. Entra 5 no 7, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, proa de duna, autorizado ILS-XY no 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, proa de duna, autorizado ILS-XY, reporte estabilizado 3.5 no 7. O Xanair 6225, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7, proa de duna. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 200 graus, 20 nós. O 9996 reduz agora para 200 nós, desça até 4.000 pés, ajuste no 0 no 7. 7.0 para 200 nós, para 4.117, gol, ao 9996. Curso do localizador.

7 pessoas para chegar da bom, 7 pessoas. Corno 961 no decolagem 129, controle 120, decimal 80. 12080, gol no 961. Controle de Salvador, bom dia, gol no 961. Gol no 961. Contato radar na decolagem, se manter 360, após 2 mil pés, brasileiro autorizado. Após 2 mil, Prodileta autorizado para o 360, gol 1961. 597, foi autorizado, cabeceira no 0, vento 190 graus, 232. Autorizado pouso, cabeceira no 0, 3597. Nove no meio, ajuste para 2.010, ajuste no 07, reduza para 1.809, autorizado LS X8, ajuste no 0, está finalizado. 7 para 2.000, ajuste para 1.809, já passa nessa brejada, com 9 no meio. Chamei 625, agora foi essa. 625, completa sinal, chama a torre 1 no 895. 895, graças. 35 no 7, para o 2, direito, para o 1, 2, 1, 2, 1, 1. 7, direito, 2, 1, 1, agora. 7, direito, 2, 1, 265, bom dia, continue em aproximação, reparte visual com a pista, guardando a pista livre. Reportaram, né, 265. Salvador Antônio 3517, livrando na sua escuta. 293-230 para 190, bom, tá bom, Flávia. 1093, aciona a identificação, deixa para 4 mil pés, ajuste a 1097 e via chegada bomba. Via chegada bomba, 1093, até 4 mil. Liberal 9972, deixa para 2 mil pés, ajuste a 1097. Autorizado a Lessa com 3.0, retorno estabilizado. 17.0, boa tarde, estava na hora. Daniel 25, visual com a pista. Autorizado, pista no 0, 21, 90 graus, 24 no ar. Altímetro no 0, no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1839, 5, um gol. Comente 7, Índia Alfa, ponto de espera da 1038, 95, azul, 4040, obrigado. 5 no 7, táxi via Juliette para o portão 4, observando a aeronave da Azul saindo do pátio. Seja após a aeronave da Azul, Juliette, portão 4 autorizado, até 35 no 7. Remetendo a Chanel 6225. Chanel 6225, arremeta em frente. Sou para 2 mil pés, aguarde transferência. 6225. Na 1, alterna 1-3395. Recife 1-251, alterna 1-3395. Gol 1-9-6-1. Cliente 1225, transfere controle 120 decimal 80. 0080. 14040, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 0040. 05. Alô, 9895, gol, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bom dia. Controle Salvador, Xané 6225. Xané 6225, mantenha. Qual a distância que está cruzando agora? 2 mil pés atingiu. Pra 225, curva à direita, na proa 190, guardando vetores. À direita, proa 190, guardando vetores, na 225. Aproximação ou arremete da frequência? Tá prosseguindo, com a lava na leia. Gente, pouso autorizado, pista no 0, vento 200 graus, 219. Pouso autorizado, lava 0, com a lava na leia. Uno 093, reduza para 2209. 2209, recebimento, bom, certo. Poxa, a 25 forma que a nossa emitida devido ao forte vento, viu? Em cima de 3549. Poxa, a 225, ciente. Na 225, completa a curva direita na proa 270. Direita 270, 4040, linha, tem 0. A Aí eu mantenho aqui, 1-0, eu sou 4-0-4-0. Correção, gol 99, 16, sala 38, zero direito, sala 121, décimo ano. Vai direito, 21, gol 99 na meia. Torre 198, 95. 95, obrigado. Ela tem condições de subir para 3 mil pés? Sim, subindo 3 mil pés, 625. Você não aprova, é 270. Não, é 972. 11-4-0-4-0, todos na decolagem, pistão 0, vento 200 graus, 202. Todos decolagem, pistão 0, 240. Lente, SPI, pistão 0, reporta estabilizado. Reportagem estabilizada, 759. Meia 225, informa o tráfego com a posição de 1 hora, meia 12 de milhas rumo ao posto, está na aproximação. Meia 225. Aguarde. 11 milhas, rumo oeste, está mantendo 3 mil pés, não interfere na sua aproximação. 759, que é? Azul 4040, contato radar, sobe e mantém 360, sai da árvore. Na árvore, sobe e mantém 360, azul 4040. É 225, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 8 milhas, como sudeste, passando 3 mil pés em descida para 2 mil pés, vai segui-lo na aproximação. Beleza. 1093, separação para sequenciamento, curva direita na praia 235, limite é o QG Mike 120 de Simbra. Direita pro 2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0 Geral 9972, sala 42, direito, sala 1, 2, 1, décima 1. Direito, 2, 1, geral na nave, 7. Telema 225, após o desvio, curva à direita na frente do Dunas, então está autorizado o procedimento. Positivo, após o desvio, curva à direita na frente do Dunas, 225. Tá estabilizado visual 759. Pouso 759, completa final, chama torre 1 no 895. 895. Para 225, desce para 2000 pés, autorizado e LF X-Rate, reporta estabilidade. Qual é a direção? 190 graus. Aliás. Olá, 972, táxi via Alfa Kilo 43, posição 4 direito. Alfa Kilo 43, 4, correto. Aqui 4040 está restrito, nível de voo 340. Restrito ao 340, azul 4040. Trono 093, curva à esquerda, pro 180, guarda no último retorno. Esquerda 0, pro 093. O 093 desse mantém a 3.000 pés. O 093 225, chama a torre, né? Frequência 118, decimal 95. Oito, não. 225, continua a aproximação, guarda a referida ao seu esforço. No 093, desça para 2.000 pés, curva à esquerda na proa 155, autorizado elétrico X-Rate, está no zero, reporta estabilidade. Perdona sempre, tempo livre, elétrico, passará no 093, para 2.000 pés. Aqui 4040, chama Recife, frequência 1260, alterna 128.8. 260-288, azul 4040. Ouro 759, solo 47, libera próximo direita, solo 121, décimo 1. Beijo no 1, voo no 75, na boa. Ouro 096, segue próximo 612 de milhas à sua frente, 140 de grau de pico. Inicia a redução e chama estabilizado. 9-0-9-3, nada a resolver. 6-2-2-5, foi autorizado, 6-1-0-1-1-0-0 graus, 1-0-2. 6-2-5, Down, go 1093. Plano 093, completa final, chama torre 1-895. 295-093. Término do abatido. Exalvento para o 1095. 190 graus, 2 lunares. Muito obrigado. Bom dia, continua sua situação, vai lá, autorização de pronto. Guardando, voo 093. Fechando a linha 225, sala 51, direita, sala 1, 2, 1, decima 1. Zero, zero, zero, zero graus, 202. Ele pousa 0, 0, 0, 3. Gol 1093, sala 54, libera direita, sala 121, decima 1-0. 1-2-1-1-0, gol 093. É 1-2 ou 2? 0-2. 0-2, obrigado. 3810 Brasília. 3517 autorizado Brasília, nível 360, via Pendulum 17, saída da Rabosa, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, aciona 51 no baixo, chama controle 120 decima 8, proteja. Autorizado 360 para Brasília, Pendulum 17. Decola 510 curva direita, precisa sair da Arbosa, transição Elefa. 9970, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, chega da Mari. 050, na Mari, geral 9970, pode guardar presente de Luna 80? Está autorizado. Apresente o TAP, geral 9970. Salvador, bom dia, 3890, informação Juliette Recife, 330. 380, autorizado Recife, nível 330, via Pendulum 17, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5130, chama controle 1208, proteja. Seja autorizado Recife, nível de voo 330, via Pendulum 17, saída Pucca, via Aracaju. 5-10, primeira curva esquerda, transformando 30, controle 1-2-0-8. Sejante, correction para pushback em lamento. Gente. 69, está com o SPS, Campinas, Rio 40. Bom dia, autorizado Campinas, nível 340. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda Mótiva. Via atraso 10, base atraso 16, conforme a rota do plano. Transponder 5137, controle 120, décimo 80. Bom dia, Ocean 6211, posição número 5, informação Juliette para o Galeão. Zero, reportará estabilizado no ILS capital. Ouvi up é November 857, saída da ELZ da Irumi. Decola da 10, curva direita, aciona 5140, chama controle 120-8, coteja. Controle 120-8, 62-11. Fechamento correto, chama para pushback, saneamento.